sei. Alguém te machucou, talvez. É assim a gente nem prevê. Yeah. A tristeza vem e sobe. A gente dance. E o coração demonstra enfraquecer. Porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber. Vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia. Coração é mídia limpo, não vicia nas tristezas e amarguras do viver. Porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva Ele produz, e em suas mãos estão e poder. Ouça, o infinito diz pra crer, que o amor é o poder pra gente ter. Jesus quer que você o receba, e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia. Amarguras do viver. Porque a maior riqueza é Jesus. Toda esperança viva Ele produz. Ele produz. E em suas mãos estão vida e poder. Yeah.